Zeian Muniz, o Ferramenta. Quem tem mulher que namora, quem tem burro e pagador, quem tem a roça no mato, me chama que jeito eu tô. Eu tiro a roça do mato, sua